criança tem sublime inocência, com anjo divino ela é comparada, por ser inocente, dócil, consagrada, pura como a rosa que é exalescência, estrela do céu da nossa existência, orgulho dos pais, enfeite do lar, deita pra dormir, dorme pra sonhar, lábios aromáticos, corpo jubiloso, olhos atraentes, rostinho cheiroso, nos dez de galope da beira do mar. Criança tem gesto carinhoso, graça no sorriso, na alma pureza. O mundo se encanta com sua beleza, é abençoada por Deus poderoso. Se a mãe for terna e o pai amoroso, os dois lutam junto pra lhe educar. Só quero o melhor pra lhe ajudar, pra vê-la crescer feliz, meiga e santa. O pai acalenta, a mãe beija e canta, nos dez de galope da beira do mar. Onde tem criança, a beleza é tanta, sempre está alegre sua moradia. Não falta brinquedo, sombra, fantasia, leite é seu almoço, mingau sua janta. Para os olhos de Deus, a criança é santa, por ele amparada aonde chegar. Paz no coração, brilho no olhar, nascendo sadia, crescendo querida. Desfruta a infância nos parques da vida, nos dez de galope da beira do mar. Criança tem que ser protegida carinhosamente, bastante zelada, frequentar escola pra ser educada, receber dos pais carinho e comida, tomar vitamina pra crescer nutrida, aprender a ler pra se estruturar, ser aconselhada na hora que irá, sonhar com sucesso honesto e seguro, pra tornar-se estrela no céu do futuro, nos dez de galope da beira do mar. Criança não é pra sofrer apuro, é pra visitar parques infantis ao lado dos pais, crescendo feliz, recebendo afeto do amor mais puro. O pai orgulhoso se sente seguro, a mãe sorridente vendo ela brincar. Se deita na rede pra mãe balançar, chupeta na boca, brinquedo na mão e as graças de Deus no seu coração, nos dez de galope da beira do mar. Criança linda em cada expressão, vivendo tranquila, crescendo sadia, mostrando ao mundo divina alegria, sem guarda rancor no seu coração. Quando ela é criada com toda atenção, a sua tendência é de prosperar. Com seus genitores aprende a falar, de dia ela brinca, de noite descansa, pra sonhar com a luz da sua esperança, nos dez de galope da beira do mar.